Número 8, decimal 95. 95. Comandou, bom dia, TAM 3604, estabilizado, X-Ray. TAM 3604, autorizado pouso, pista no zero, vento 180 graus, 03 nós, ajuste altímetro no zero, 16. David, pouso 90, 96, TAM 3604. Papa é Queen de Novembro, 55 milhas nordeste do Goiás de Salvador. Serviço radar encerrado. Para serviço de informação elétrica, chamo centro Recife, frequência 25, decimal 45, até número 26, decimal 85. Novembro. Como é que é que desce para 500 foi a parte de visão para essa porta? Acerto para 500, para a visão, farol, para a visão. Acho como é que chama em torno no 8 decimal 95. Bateu 895. Acho que capa Golf, 58 milhas norte do Velho Salvador, serviço, roda encerrado. Vai ter nível de voo 055 com referências visuais e para serviço de informação elétrica, chame centro Recife, frequência 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Bono 095, ponto de espera, pronto? Ali mantém puxando 0, bono 095. Ali mantém no 0, 095. São 3304, solas 28, direita 121, decimal 9. Direita 119, então 3304, bom dia. Não, acho que o Mike é aqui da próxima etapa. Gente, acho que o Mike Yankee, da Presidente, autorizado cruzamento do eixo de aproximação puxando zero, base pela direita, reporte TT no final número 7. Ok, com esse vento aceita 35. Patente, ingresso final 35, reporte na boa. Aqui eu matará final 35, acho que o Mike Yankee. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 190 graus, 05 nós. Livre decolagem da 10 com 095. Salvador. E o 5975, ponto espera da onda 0, pronto. E 5975, autorizado, já mantém a pista na 0. Ali mantém na 10, 5975. Faixa Mike Yankee, tráfego avistado, autorizado pouso pista 35, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado pouso 35, faixa Mike Yankee. Autorizou, acho que o Mike Yankee aproximar direto para a terceira da Oscar. Sente direto para a parte 4? Ah, direto na pista, porém na terceira da Oscar. Sente. Aqui a aproximação então para a interseção da Oscar. Via pista 35, Oscar Mike Yankee. Sente a porta controlada, Oscar Mike Yankee. Operação controlada. Pouso 095, decolado aos 31, no chame controle 119, decimal 8. 098, boa, 095, boa. Bom dia, boa no 095, passa 1.810 na Arbor 1. Polegar 95, contato o radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída Arbor 1. 360 via Arbor 1, voo 095. Sono 0, vento 200 graus, 04 nós. Descendo a decolagem na 10, 5 lá, 7. Siga até o dia bravo. Livre essa lá em porta de decolagem, até o dia bravo. Livre 5975, decolado aos 33, chama o controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, Rio 5975. Rio 5975, contato radar da decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Momo. 350 via Momo, Rio 5975. Como é que é a sala controlada? Sente, solo aos 330 para pátio 4, frequência livre, eu acho mais quente. Júlio, gol no 095, vai manter a proa 285 para evitar formações, ok? Está na proa de Elefa. Sim, senhor, 095. É isso. Pelo 095, forme o desvio ao centro, Recife, chame o mesmo, frequência 128.8 até 2.0. 288-260, bom dia. O Tango de Bravo confirma se foi feito a CHG ou a DLA? Tá, ok, estamos fazendo a coordenação aqui. Efetue o serviço e a ponte para o decolagem. Autorizado, alinhar e manter pista no 7, tipo, patão, óculos, Juliette Eco. Autorizado, alinhar e Marcos, GSE autorizado, decolagem pista 17, vento 160 graus, 04 nós. Juliette Eco, decolado aos 43, acione o código transponder 5133 e chame o controle 119.8. Acionado 119.80, grato. Teste tango de Abravo pro Whisky, acione 5071, chame o controle 119.8. 119.8, acionado 5071, Bravo. Saída Coral 1 no Bravo. Saída Coral no Bravo, nível de voo 100, Eco Juliette Eco. Controle ao Papa Romeu, Índia Bravo. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo, mantém as condições visuais. Prossegue 1 no 1500 até as sóis. Superior 500 PR, mantendo presente após o nome, eu conheço o Tango Bravo. Gente, o Tango Índia Bravo. Bahia. Ah, mas cruzamento da Bahia, Bravo. Você precisa de segurança ali, né? Hotel Romeu Tango India Bravo, informa o seu estimado de pouso, né, só aí. Estimado de pouso é os 1340, Bravo. 1340, sente. Copiado, tem frequência livre ao ingressar na Recife. Chame o mesmo na frequência 125.45. Ingressar na Recife 125.45, Bravo. Atango, Eco Juliette, Eco Controle. Escuta. Informa, o senhor é Avoen? Confirme. É Avoen? Negativo, senhora. É um voo para Guarapari. Tente, copiado. Júlio, Atango, Bravo. Eu sei, Atango, já Bravo. Aqui, Recife, 1245. Caso não seja possível, vai manter a frequência livre, Bravo. Tente, copiado, eu tenho em diabetes. Eu mantenho no 1500 pés até o destino, confere? Estou no 1500 até o destino, Bravo. Tente. Muito bom dia, Oceané 6319, tem informação do Juliette. Oceané 6319, bom dia, aciona identificação, via chegada bom, fidência para 4 mil pés. O ajuste no 096. Via chegada bom, via até 4 mil pés com 1300, né? Tango, Eco, Juliette, Eco, esse é bom desvio? Afirmativo. Tente, confirme por quantas milhas? Na pergunta eu vou tomar pro de coral, tá? Tente, copiado. Romeu Hotel Serra Fox, para as condições visuais, reporte para a descida. Controle, Gol 1160 com Aquino descendo 150. Gol 1160, acione identificação, via chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050. Via Bomed até 050, 1160. São Salvador, bom dia, dando 3179, ponto de espera da 10, pronto. Decida a critério para tipo de tráfego de Feira de Santana. Informe seu estimado de pouso. 70 graus, X04 nós. A linha de decola 990, dando 3179. MA311, desça para 2.000 pés, o ajuste na aeronomia autorizado, afinal ele é franco e responsabilizado. Desça para 2.000, autorizado o procedimento, chama estabilizado, 6311. Então, 3179, decola 259, chame controle 119, decimal 8. 1198, tenha um bom dia, tá? 3179. Controle, Salvador, bom dia, tá? 3179. Terra 3179, contato radar, via Federação Uno, suba para nível de voo 320. 320, tá 3179. Eco Julieta, eco, prossiga. TAM 3179, voe Leda, aguarde coordenação. Voando Leda, obrigado. TAM 3179, autorizado, Motiva. Autorizado, Motiva. Muito obrigado, 3179. Azul 4299, autorizado em área, decolar, pista no zero, vento 180 graus, 05 nós. Autorizado em área, decolar, azul 4299. Bom dia, voo 2171, senta Nilo, cruzando 240 para 160. Voo 2171, acione identificação via chegada Bonf e desça para 4.000 pés. O ajuste no 06. Descendo via chegada Bonf para 4.000, com 06, voo 2171. Localizador 6311, Oxanel. Oxanel 6311, complete final de effectuation minha torre, frequência 118 decimal 95. 295, daqui a pouco, 6311. Gol 1160, desça para 2.000 pés, livre da restrição de TAP, o ajuste no 06. Autorizada a final de effectuation e reportabilidade. Solo 0116, desce para 2.000, livre de restrição. Vai para o mais estabilizado, 1160. Torre Salvador, bom dia, Xanar 6319, estabilizado, 1160. 6311, ajuste no 06, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 6319. Charlie 6311, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 059. Livre pouso na pista 10, Charlie 6311. Azul 4299, decolada 204, chame controle 119, decimal 8. Alô, controle 198, contigo, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4299. Azul 4299, bom dia, contato radar, bom dia, saída Salvo 1, suba para nível de voo 320. Salvo 1, 320, 4299. Autoriza o 4299 a Santo da presente? Autorizado Leda, azul 4299. Mais à frente Leda, grato. Espera, decisão para nada nacional. Sétima, até ponte para chamar 312. Chinamé 312, autorizado em área, manter pistão zero. Ali você, o zero, Chinamé 312. Frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 128, 35, 251, obrigado, bom dia. Bom dia. Chinamé 311, ao 06, 121, décimo 9. Papá Romeu, até a Serra Fox, controle. Tango, Eco, Juliette, Eco, controle. Papatango, Eco, Juliette, Eco, 5.4 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame e leu, 120, decimal 1. Chame 312, decolagem ao 09, chame controle 119, decimal 8. 198, boa, obrigado, chame 312. Arrumei até o Terra Fox, prosseguir. Gente, tem frequência livre, o Papa Romeu até o Terra Fox. Salvador, Xenia M312. Xenia M312, contato radar via saída PUCA, suba para nível de voo 350. 350 via PUCA, tem possibilidade de perder uma prova de Aracaju? Aguarde. Uno 1160, complete final eletrocruz, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895. Uno 160, a final de 10 milhas. Uno 160, ajuste altímetro no 0 no 6. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardo. Zona 2, autorizado, direto Aracaju. Aracaju, Xenia M312, obrigado. O 2171, 2 para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 6, autorizado, afinal ele é sexo e responsabilizado. Sexo 2000, como 0 no 6, vamos atrás, estabilizar no LSX-3, o 1171. Na frequência 199, decimal 8. Voo 1160, autorizado pouso pistão no 0, vento 170 graus, X 05 nós. Livre de pouso na 1-0, 1-1-6-0. Papa Romeu, November Sierra Alpha, acione o transponder 0221, suba para nível de voo 050, na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf. Gente, confirma o tipo do equipamento, Papa Romeu 900 Real. Papa Romeu 900 Real, paciente, vou na prova 1160. O limite será 30 milhas nessa prova. 1160 no solo alto. 15. Livra direita. Chama São Salvador, 121 da sua lado. Direita 129. Canal 6312, chama Centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 2545-2685, Canal 6312. LS, gol 2171. Gol 2171, completo final de execução, minha torre, frequência 118, decimal 95. Torre, agora 285, gol 2171, grato, bom dia. Acione identificação, via chegada do médio 1, desça para nível de voo 050. Autorizado ETAP, voo 1230. Romeu, novembro, Serra Alfa, voo na pelo 970, reporte para descida e mudança de regras de voo. 970, reportará o novembro, Serra Alfa. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796, ponto de espera da 10. Azul 2796, mantém o ponto de espera, estou no zero. Mantenha o ponto de espera, Azul 2796. Azul 2796 autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, Azul 2796. Pode decolar da intersecção, Azul 2796. E da Charlie? Afirmativo. Afirmo, como quiser. Direção via Charlie, então Azul 2796. Gol 2171, no solo 21, libra direita, chame São Salvador, 121, décimo 9. Direita 219, controle gol 2171, no braço. Papa Romeu, novembro, Serra Alfa, desça para 2000 pés, reporte para mudança de regra, o ajuste no 096. Azul 2796, decolado aos 23, chame controle de Salvador, 119, décima 8. 1198, Azul 2796. Controle Salvador, Azul 2796, decolou na sua escuta. Azul 2796, contato radar, suba para nível de voo 170, após 2000, voo direto Conde. 170 após 2000, Conde, o Azul 2796.